Alfa Azul Gol 9642. Command 8-0, give away Boeing 737 and 728 after your taxi approved the 801-811. Okay, American 980, after the 737, we're cleared into gate 11. Salvador, tá 3179, final da RNAV da 10. 3179, curto na aproximação, cabeceira deslocado Pinheiros 90 metros, visto no 0 no 2. Tráfego no novo estado, tem uma camada na aproximação da 10. O tráfego, o último tráfego avistou aproximadamente 700 pés, reporto quando visual com o campo. Sente, tá baixado e travado agora, ajuste no 0 no 2, soltar a 3179. O número 07, solas 44, clique direita, sola 121 nesse monótono. Confirme, avistado aos 700 pés? Negativo, no mínimo, 520 pés, entre 700 e 500 pés, foi o mínimo da chuva bem forte, mas foi uma nuvem passageira, eu acho que de repente o Tano vai encontrar ela. E logo depois dos mínimos, já a chuva passou para moderada até o toque. Já livrou a pista, correto? Ah, pista, livrou. Sendo agora o solo 121 nesse monótono, muito grato pela informação, gol no 607. 219, muito obrigado. 1071, via 2 takeoff, only 10, wind 080 degrees, 2 knots. 1 knots, 3171, go. Rio Azul 4069, ponto espera no 0, pronto. Quem é que mantém a ponto espera no Azul 4069? Mantendo 4069. Gol, no 607, bom dia. No 607, bom dia. Ataques em frente, Alfa Juliette, Pátio 1, portão 612. Alfa Juliette, Pátio 1, portão 612. Obrigado, vou no 607. 642. Total 9910, informo que estamos operando instrumentos, condições, teste de 700 pés de visibilidade de 7 mil metros. Chuva leve moderada sobre a pista. Certo, total 9910. 79 avistado, está visual com o campo? Negativo, está 3179. Reporte quando visual com o campo, ajusta no 02. O vento de 1,60 graus com 2 nós. Sim, estou atrasando 71, radar contact climb level 360 on dial departure. 360, 3171, could you clear out by heading dial the present position? After 2000. 2000 by heading dial 3171. Logo no 7, vento calmo. Encerrado, agora falando. 14, atualizado pushback acionamento na. Na remota, chame táxi. Chama de táxi, tem que ser pela parte. Solas 48, direita, sola em 121, decimal 9. Vicente, Sol 219, está atrasando 79. 7. 597, prossiga. 360, Brasília. 360, Guadalupe, agora. Opa. 3179, livrou na Fox Trans. 3179, em frente, Alfa, repartindo da Juliette. 7, tá atrasando 79. Controle, bom dia, Papagão, Golf Glosca, decolado na coral. Golf Glosca, bom dia, contato radar, na saída coral, subam nível 100. Deve atenção, Golf Glosca. Fato 069, autorizado a decolada 1-0, vento calmo. Com ajuste 1-0 no 2. Autorizado decolagem, pista 1-0, azul 4069. Pista na zero, de boa na 642. Total 9910, desça 2000 pés, estado na 012, autorizado, ele é triangulado e reporte localizador. 2012, reportará estabilizado, ele é triangulado 9910. Sol 3554 para o táxi, 3 horas e 50, autonomia alterna Recife, POB 16. Sol 379, ingresso última esquerda, portão 02. 7, Tantra, 379. 3554, táxi em frente, Juliette, alto, ponto de espera, torre 18.612, ajuste 1012. 10 pontos de espera, 18.6, 3554, obrigado, bom dia. Não vou. Obrigado. Toa 145. Sente azul 4069, contato radar na decolagem. Livre desvios, quando possível, gole. Livre desvios, direto gole, muito obrigado. No 3325. Poderia nos adiantar a saída para Brasília? Gole, saída gole, qual é o nível? 360. 360? Afirmativo. Gente, aguarde. Muito grato. Depois que você cortar aí, por favor. Beleza. 5-4, ali mantém o 1-0. Ali mantém o 1-0, 5-4. Azul 4069, está mantendo agora proa 230, deve estar. Tem uma linha de CBs à esquerda de Guali, vai ter que passar à esquerda dessa linha. Ok, sente, Azul 4069. Obrigado. Gol 1642, informa pequeno desvio à direita a fim de evitar formações. Esse gol 1642, decolado agora 5-4, sob controle agora no 9-35. 9-35, bom dia. Desvio à direita a fim de evitar formações. Gol 642, bom dia. Contato radar na decolagem. Livre desvios, quando possível, por campo. Autorizado desvios, quando possível, por campo. Gol no 642. Salvador, gol 1804, autorização para o Galeão. Frente, agora de cópia. Guarda no cópia. Autorizado a decolar, dá 1-0, vento calmo, atente para formações, possíveis formações à frente, a aeronave decolou à frente da Gol, nem perfil da saída, teve que fazer um desvio à direita, ok? Certo, obrigado, 5-4, iniciando a decolagem, está autorizado? Afirmativo, vento calmo. 5-4. No 0, na aproximação, tráfego 9 estado, ajuste no 0, no 3, cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Pista molhada. Reporte visual com campo. Reportarei 9-9-0. Pequeno desvio à direita aqui também para fazer a decolagem, ok? Só confirmando a altitude, confirmar a altitude da formação? Ok, aguarde, ainda não entramos nela não, mas já estamos a 1000 pés, a gente vê aqui um pouquinho à frente, já está abaixo de 1000 pés. Então decolado agora os 57, sendo controle 1-9-35, o trip 5-5-4. 19-35. Estou nível 350. Nível 350, bom, 642. Azul 4069, Samil Centro, Recife, 1288-1-3325. 1288-1-3325. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. 3517, autorizado Brasília, nível 360, Pelotas 17. Decola pista 10, após curva direita, subida gole, transição Fito. Controle 119-35, aciona 5433. 360 para Brasília, Pelotas 17, 10 direita, gole, Fito. 1935-5433. Correto, 357, chame acionamento. Para. 1-7-5-4. Copia, Gono 7 no... Autorizado Brasília, nível 340, Pelotas 17, decola na pista 10, após curva direita, subida gole, transição Ofito, controle 11935, aciona 5443. Autorizado Brasília, 340, Pelotas 17, decolada 10, curva direita na Gole Ofito. Controle 1935, aciona 5443, com 1905. Correto, dimensionamento. Chamada. 1804, cópia. Pronto para 4. Galinha autorizado 360, pouso 14, decola pista 10, após curva direita, subida da EL, transição 10. Controle 11935, aciona 5436. 360, aprovado para o Galeão, Apresulo 14, decolada 10, curva direita, da El Blas, 1935, controle, aciona 5436, gol no 804. Correto, dimensionamento. Chamarei. Salvador, gol no 897, centro da 3, do Assis, 360, confim. 36, confim, será coordenado a guarde. Vai dar no 897. Direita, Gole Gonza, 1935, 5444, transponder, no 897. Correto, dimensionamento. Parei. Identificou bom, Smith, 09. Salvador, 0941, bom dia. O Rio 9641 para Fortaleza, nível 310, autorização. Salvador, total 99110. Total táxi em frente, alfa quilo, taxa de carga na escuta. Alfa quilo, taxa de carga na escuta. Salvador Rio da minha patrona. Possível. Fortaleza 310, autorização Rio da minha patrona. Possível, 310, vou coordenar agora de cópia. Aceito. Meta 357. Tá no 4. Lado 357, portão 4, time táxi. Já tinha uma táxi. Solo, gol no 607. Yes. Autorização de tráfego para barulho com 607. Sente, aguarde. Fez um molado de infra-rede devagar. Uma CC na 67-09. Tá autorizado 40. Obrigado. Log 6594, bom dia. Senhora identificação, desça nível 050, chegada a mais. Sabatango Golf Kilo Oscar, 8 milhas e meia para Coral, serviço radar terminado. Sami Controle Liels, 1201. 201, obrigado. Trip 5594, soma agora o Centro Recife, na frequência 12685-2545. 12685-2545, muito grato. Sob 6709, desça 2 mil pés, estado no 0-3, autorizado ILS sem o Glide, reporte localizador. 7-6709, 2000, reportado localizador. 119, 415, confim. Dúzia, ajuste 1013, agora vamos. Táxi, ponto espera da 1086, obrigado. Das 10h50 para Fortaleza, então ela você vai entrar aqui pra gente aqui no aos 20, daqui a 13 minutos. Aí o centro pediu para guardar para chegar por aqui, eu não tenho plano ainda. Ah, tá legal, vou dar uma olhada aqui pro nosso despachante, minha equipe tem que tomar um CHG. Obrigado. Decolada 1-0, vento calmo. Ajuste no 0, no 3, tá 3-5 no 7. A linha e decola, tá 3-5 no 7. Paulo Salvador, muito bom dia, o TAN 3153, informação Lima, nível 320, Galeão. Bom dia, aguarde. estabilizou, é Quadrado Storm S7-0209. A sua Duna compete LS Inglês de Torre 186, Web 6709. 86. 517 decolado 210, controle 199, decimal 35, vovô. Obrigado, bom dia. Torre Web 6709, bom dia. Continua a aproximação, tráfego na viscada, porta e pano visual com campo, ajuste 10 no 3, cabeceira deslocada primeiro, 90 metros. Dourado está na FD9. César 9, você vai me avistar, tá visual? Afirmativo. Autorizado, pista 10, vento 1950 graus com 3 nós. Pista um pouco molhada, atento para o primeiro terço, escorregadia quando molhada. Obrigado, tá ligado. Escuta, tá 3153.